Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Sons da Lua. O programa que às terças-feiras, das 23 às 0 horas, vem ao ar nesta antena para lhe trazer mais um pouco daquilo que a noite é capaz de lhe oferecer. Os sons que a Lua própria emite. Todos eles traduzidos em músicas, de facto, mas são os Sons da Lua. Sejam bem-vindos, então, a este programa que musicalmente lhe transmite o melhor que a noite tem. Vamos ficar com 7 Seconds, depois ficamos com os Queen e terminamos esta primeira seleção de três músicas com Become na voz das Spice Girls, que já não estão como grupo, mas estão como cantoras individuais. Eu espero que goste. Este é o seu Sons da Lua, que vem às terças-feiras, às 23 às 0 horas, para lhe fazer companhia aqui na Antena Web, para lhe trazer sempre mais um pouco daquilo que a noite lhe pode oferecer. Sen, bulma kismet ile gafok niyo Hamuma, limet keki sama su aksigin Bekuma, kuma hol dal dine yo Linek kasi yo, mo nesi man, li nesi mo Mo e dilen japale Nothing can ruin this, we should be using I'm the ones who practice picking chalk for the sword and the stone. Bad to the bone, battle's not over, even when it's won. And when a child is born into this world, it has no concept of the tone of skin it's living in. It's not a second, or 7 seconds away, or just as long as I stay. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas, changer. 7 seconds away, just as long as I just as long as I stay. just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me. Fique sintonizado no Show Antinoeb. Antinoeb. stranger, we can achieve it. We can achieve it. Come a little bit closer, baby. Destes três grandes temas, vamos continuando estes sons da lua, dando-lhe a provar e a conhecer a noite, aquilo que a noite lhe pode trazer. Fazemos uma introdução à noite e já sabe que depois dos sons da lua segue mais programação na nossa antena web. Mas antes de lá irmos, vai ficar com mais três temas: Taking a View, I Drive Myself. Depois fica com Elvis Costello, com o tema She Not Will. Depois fica também com o tema You Are. Grandes temas, três grandes temas para si, aqui no seu Sons da Lua. Deixe-te levar pela agitação e pela calma da noite. Sabe que a mistura faz sempre a diferença. to be free. In ready years, me, I I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Depois de três grandes temas, mais três grandes temas se seguem neste programa que tem uma hora de duração e lhe traz sempre o melhor que a Lua tem para lhe trazer. Vamos ficar agora em português com os nossos GNR, Sangue Oculto. Depois seguimos com Stuck on You na voz de Lionel Richie. E terminamos esta seleção com Prince. Lembra-se? Prince. Um grande senhor da música. Vai-nos cantar um tema muito, muito engraçado e muito, muito bonito. Com o sangue

plain to see, plain to see. You're the reason that God made a girl. Ficamos agora com mais duas músicas nesta seleção feita para hoje. Ficamos com Total Eclipse of the Heart e depois ficamos com Kenny Rogers. O que me diz? Grandes temas, grandes músicas, aquelas que não serão esquecidas e que, os sons da lua trazem para si nesta noite, para que você sinta o prazer que a noite lhe oferece, a calma e a agitação que podemos sentir numa noite assim. Yeah.

chegamos desta forma ao fim de mais um Sons da Lua. Para a semana cá estamos para mais um programa das 23 às 0 horas para lhe trazer mais companhia, para lhe mostrar mais um pouco dos sons que a Lua transmite. Deixe-se levar e ficar, aproveitar e saborear a agitação e a calma da noite. Sabe que a noite pode ser tudo isto e muito mais. A Antinoeb tem programação para si. Aproveite, desfrute de tudo o que temos para lhe dar. E fique também agora com estes três temas que deixo para si. What's Heart About Love. Depois fica com o resto de tudo na voz de João Pedro Paes. E terminamos a seleção musical com How Long, que é um tema muito bonito. Espero que goste. Aproveite. Estes foram os Sons da Lua que estiveram para si aqui na Antena Web. Até terça-feira que vem, às 23 horas. Até lá, fique bem e tenha uma boa noite. Deixa pela avenida a

abused her love and treated her so bad. There was not enough education in her world that could save the life of this the two girls. Well, how come? Cried for help. She even blamed things on herself, but no one came to her aid. Nothing was wrong, far as we could tell. That's what we like to tell ourselves, but no, it wasn't that way. So she fell in love with the wrong kind of man, and she paid with her life for loving that man. So we cannot ignore, we must look for the signs, and maybe next time we might save somebody.